É isso aí. Quem tá apaixonado aí? Alô, Francis Show. Aquele abraço legal. Portal do Arrocha. Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer. E o amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder. Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar, sinto falta de você quando some. A dor me consome, sei que nunca mais esqueço. Basta só fechar os meus olhos pra te lembrar. Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer. E o amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder. Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar, sinto falta de você quando some. A dor me consome, sei que nunca mais esqueço. Basta só fechar os meus olhos. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar, sinto falta de você quando some. A dor me consome, juro que jamais te esqueço. Basta só fechar os meus olhos pra te lembrar. Telefone para shows 075-8175-9943. Anderson Cadeirante Apaixonado.